sorrir. Com as companheiras se deve brincar, ha, ha. Com as companheiras se deve brincar. Venha menina, junto de mim, junto de mim. És uma menina que saltas bem, hein, hein. És uma menina que saltas bem. Lá, lá, lá, lá. Junto de mim, és uma menina que saltas bem.